ドラゴンボールスーパ ー。もう正義はいらん。覚悟は決めた。 そう、破壊神コッポの誕生だ。 すべてを捨て、残るは破壊の衝動のみ。見よ、我が真の力を。この後すぐ。 Entrou na sua fase final e resta apenas o Universo 7 e o Universo 11. Durante o combate com o Dispo, Freezer esteve em perigo de sair fora da arena. Son Gohan decidiu ajudá-lo, mas o combate foi tremendo com a velocidade inacreditável do adversário. O quê? Freeza! Estou a perceber. Não admira que tu sejas um líder. É um plano fabuloso. Son Gohan sacrificou-se e os dois foram eliminados. Restam apenas 6 guerreiros. Quem irá ser o grande vencedor? Impressionante! A investida de Toppo, Deus da Destruição. Vamos lá, Vegeta! Não me des ordens! Golpe final! Maldição, mesmo depois de todos estes ataques, ele continua inabalável! Sim, é isso que o torna extraordinário. Os ataques combinados do Son Goku e do Vegeta não estão a dar resultado. Isto não é bom. Não te preocupes. Confia em mim. Eu tenho a certeza absoluta de que o meu pai e o Vegeta serão capazes de derrotar o Jiren. Confia em mim. Tens razão. Eu também acredito no Son Goku e no Vegeta. Filho do Son Goku? Não, Son Gohan. Saíste-te muito bem. Muito obrigado. Estás muito confiante para observares as bancadas durante um combate? Desculpa. Estás bem, Vegeta? Quem é que tu pensas que eu sou? Podes ficar a descansar se quiseres. Não. Eu posso continuar. Vamos a isso, Vegeta! Já te disse para não me dares ordens! Luz da Justiça! Maldito escudo! Eu já trato de ti da mesma! Já Já só faltam apenas 6 minutos. Tu achas que me consegues derrotar com estes ataques tão fracos? Não, mas faz parte do plano! Boa! O 17 está ao ataque! Não, ele está ao ataque, mas não para o destruir. E é esse o plano? Hã? Então não sabem que nós temos energia infinita? Ele só tem de manter o ataque e controlá-lo até terminar o tempo. Perder tempo? Estou a perceber. Então é esse o plano do 17. Maldito! Aqui vou eu! Eu vou derrotar-te e defender o meu universo, desgraçado! Sim, e eu também! Ele tem energia infinita! Eu tenho que resolver isto com um só golpe! Eu vou usar toda a justiça que eu tenho dentro de mim! E agora, vou atingir-te! É escusado fugires! Vou derrotar-te! Que energia impressionante! Maldito! Maldito! Mas tu ainda andas a brincar às lutas, 17? Não achas que estás a exagerar? Desculpa se cheguei a hora imprópria. Oh, tu és mesmo um guerreiro da justiça. Está a ser uma luta e tanto, mas que impressionante. E para honrar toda essa força... Porquê que não tentas atingir-me com essa tua justiça? Isto se fores capaz! É um pouco entediante quando se luta sozinho. Acho melhor resolver isto de uma vez. Vou tentar deixar-te vivo. Adeusinho, guerreiro da justiça. O Freezer é mesmo de uma crueldade terrível. Ele não foi desclassificado, por isso acho que não o matou. Não temos a certeza, mas assim os Jiren seria o último guerreiro. Ainda não. O Topo ainda não foi derrotado. Seu... maldito! Ora, ora! És impressionante, guerreiro da justiça. Mas não passas de um guerreiro patético. Um grande monte de lixo. E o lixo está bem, é? Dentro do caixote do lixo. Eu prometo que vou ser meigo e não vou magoar o teu ego. Oi? Lá persistente és tu, tenho a dizer. Pena que o teu belo uniforme de justiça já esteja feito em farrapos. Inútil. Hum? A justiça é inútil. Eu tomei uma decisão. Que energia é esta que eu estou a sentir? Finalmente tomaste uma decisão, Topo. Impossível! Isto não pode ser verdade. Esta energia é idêntica à energia de um deus. Chegou a hora de mostrares esse teu poder. Muito bem. Deixa ver que decisão é essa que acabaste de tomar. Mesmo. Parece que o nosso universo está à beira da destruição. A partir deste momento, a luta pela sobrevivência começa agora. E eu a pensar que me ias mostrar algo inacreditável. Essa cara de mal não me vai assustar. Esperemos que sim. Podemos sempre tentar fazer o teste. Mas... Oh, ele... O que foi, Bills? Poder da destruição. Mas o poder da destruição só... É verdade. É um poder que pertence apenas ao deus da destruição. E o Topo é candidato a tornar-se o deus da destruição do Universo 11. Está na hora de mostrar os resultados do nosso treino intensivo. Depois de tomar a decisão, o Topo é igual a qualquer deus da destruição. Sim, é o nascimento do Topo, o deus da destruição. E então, se ele é um deus da destruição contra o Freezer Dourado, ele é igual aos outros. Ora... Este ataque parece-me familiar. Destruição! Não pode ser. Eu já experimentei o poder da destruição. Consigo fazê-lo só com uma mão. Este ataque é inútil contra mim. Eu disse que esse ataque é inútil contra mim! Este ataque é inútil! É inútil! É inútil! É inútil! Ah! Olhem para o céu! Ele partiu a arena ao meio! Que fixe! É incrível! Aparece! E não te escondas mais! Estava à espera de uma oportunidade. Mas tu não facilitaste muito. Justiça e maldade! Eu estou acima disso tudo agora. O que interessa é vencer e sobreviver. Tens razão. Estava a falar alto. Não ligues ao que eu digo. Até as ondas de energia vital são incrivelmente superiores. Agora não me escapas! Zazete! Mas como é que os ataques não estão a resultar nele? É a destruição. Ele consegue proteger-se com a energia da destruição sempre que for preciso. O quê? Então é impossível atacá-lo e acabar com ele? É isso que queres dizer, Bills? Que chatice. O meu escudo e a minha energia vital não estão a dar resultado. Isto é realmente um choque. Mas ele tem de ter algum ponto fraco que eu vou descobrir. Esforço inútil! Zazete, protege! Tem cuidado com a destruição! Sim! Afastar-te não te vai ajudar! Destruição! Vem nesta direção! Não! Eu só quero viver mais uns aninhos! Tenham calma! Foi mesmo por pouco esta! Muito bem, eu acho que já percebi. Ele precisa de tempo para acumular a energia da destruição antes de a libertar. Então, se aproveitarmos isso... Não vai resultar, porque ele continua a defender-se com a energia da destruição e a destruição será ainda maior. Não vou conseguir vencer assim. Mas o que é que eu posso fazer? Tu não tens por onde fugir. Vou acabar contigo de uma vez por todas. Destruição! Tu? Mas tu defendeste-te? Impressionante. Isso é que é um deus da destruição. Tu vais ver o que é destruição! Vou fazer jus ao teu nome! E o que é que tu vais conseguir fazer nesse estado lastimável? Muito bem, mostra-me lá o que vales! Então, e que tal este poder capaz de destruir um planeta inteiro? Tu é que não tens por onde fugir! Mas que palerma! Tu vais morrer! Desaparece! Eu podia destruir-te facilmente, mas não quero ser desclassificado. E o lixo está bem dentro do caixote. Não te vais chafar desta. Percebes? A minha mão escorregou. Eu queria mesmo acertar-te em cheio. Maldito! Tens toda a minha consideração por sobreviveres até agora, mas a tua derrota é completamente inevitável. É o que vamos ver. Isto ainda não acabou e eu só saio daqui quando eu quiser. Mas que guerreiro persistente. Muito bem, vamos começar a luta então. Topo acordou o poder de Deus da destruição durante o combate. Esse poder esmagou o Freezer e é demasiado forte para ser destruído pelo 17. Separa-se! Será que o 17 vai conseguir sobreviver a este adversário poderoso? O torneio do poder entrou na última fase. Faltam 5 minutos para terminar. Son Goku! O Topo supera o Freezer e o 17 com a sua energia da destruição. Topo renunciou a tudo ao transformar-se num deus da destruição. O Vegeta vai dar tudo o que tem e tentar um ataque desesperado. Vegeta, mas tu estás a tentar matar-te outra vez? No próximo episódio de Dragon Ball Super, resistir a um deus, o novo sacrifício do Vegeta. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.